vida inteira eu vivo num segundo. E pra ter você dou muito mais que o mundo. Tenho pressa de viver um grande amor. Voei no céu da solidão por longos anos. Mergulhei nas ondas de saudade no oceano. Você me acompanha onde eu for. Seu jeito de amar é forte feito vento. Tempestade de amor e sentimento. Vem que você vai saber tudo de mim. Essa paixão sem peso, sem medida. Tenho sede de você na minha vida. Vem porque eu nunca amei ninguém e nem me entreguei assim. O coração apaixonado sempre chora. Vai solidão, tô te mandando embora. Pode respirar esse amor a todo tempo. Porque quando quero amar, eu sou intenso. Tempestade de amor e sentimento. Vem que você vai saber tudo de mim. Viva essa paixão sem peso e sem medida. Tenho sede de você na minha vida. Vem porque eu nunca amei ninguém e nem me entreguei assim. O coração apaixonado sempre chora.